microfonia e do laboratório do Dr. Fexer. Estamos chegando com o Pretinho Básico na sua Rádio Atlântida. E aí, beleza? 6 da tarde. Todo mundo tá ouvindo, muito obrigado. Chegamos com telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Amiguinhos do Pretinho, neste início de noite, neste início de fim de tarde de segunda-feira, como vão? Como vai, Potter? Vai bem? Boa tarde, boa noite. Como vai, Marcos Piange? Colocando meu celular em silencioso pra curtir essa horinha só com vocês. Ah, que delícia. Que mentira, cara. Mas não vale ficar jogando essa coisinha que tu joga toda hora aí. Como é já, o nome disso? Já vale apaguei. Angry Birds. Eu apaguei. Tu ainda joga Angry Birds, cara? Eu apaguei porque é pior. Como que... Como assim, meu? Drogas. Agora tem o Angry... Agora não, tem o Angry Birds Rio, que ganhou novas fases. O Angry Birds Rio tinha 2 anos atrás. Não, mas é que ele vai ganhando fases. Eu tava na balada do Pretinho, veio um cara e falou assim, cara, me ajuda a passar dessa fase do Angry Birds. Eu falei assim, nem me mostra isso, que eu sou um abstêmio agora. Não, é um dependente em recuperação. Eu sou dependente em recuperação. Eu vejo aquilo, eu já começo a tremer de abstêmio. Eu pensei como é que é. Fala, Porazinho. Tamo aí, mano. Tamo aí. Fala, Geiso. Como é que é, meu? Tudo beleza, Geiso? Tudo tranquilo. Tô vendo pela tua expressão, bem tranquila. Tu tá tenso, Geiso? Nada mesmo. Tem que eu passei no final de semana, muito legal lá em Caxias do Sul. É mesmo, cara. Foi na Pepsi Club. Pô, legal. Lá é demais, né, cara? Lá é demais. Que chique, maluco. Bacana. Outra vida do pique, né? Bacana. Tamo junto. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, boa noite. Beleza. Estamos aqui. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje. É o homem que sai da Érico Veríssimo, sobe o Morro Santa Teresa, deixa lá sua cadeira, sua mesa na redação de Zero Hora. Para juntar-se ao grupo do Pretinho Básico. Davi Carradinho. Davi de Coimbra. Davi de Coimbra. Eu, se sou o comandante do programa, eu proíbo. O que, Davi? Eu proíbo. Eu proíbo. O que que tu proíbe, Davi? O que que tu proíbe? Eu proíbo. Eu proíbo. O que, Davi, que tu proíbe? Aparelhos celulares durante o programa. Mas eu não posso. Então tu vai ser diretor de uma prisão. Nem na prisão consegue proibir. Não, Davi, vai resolver esse problema, pelo jeito. Eu resolvo. Assim como não se pode fumar, não se pode falar no celular. Durante o programa não pode. Assim como o Santana fuma, como o Santana é dependente deste vício, Marcos Piangers, Harry Potter e demais portadores de smartphones também são dependentes, né, deste vício. É como dizia Nelson Rodrigues, né? O pior tipo de solidão é a companhia de um paulista. O Nelson Rodrigues dizia, mas eu digo, o pior tipo de solidão é a companhia de um dono de iPhone. É vai verdade. Jantar, vai almoçar. De um dono de iPhone. É verdade, cara. Mas ao mesmo tempo, quem é dono de um iPhone nunca está sozinho. É horrível, hoje, cara. Tu tá numa mesa com o Harry Potter, por exemplo. Não, não, tá é um absurdo. Sol, tá pensando, não larga, tá não ali. Larga. É. Então, tu tá comigo, é tá com essas pessoas. Impressionante, cara. O professor Juninho, que também é todo tecnológico. Uma vez, eu tava numa mesa com ele e ele não parava. Eu liguei pra ele. Tu tá me ligando sim, só assim. Só assim pra falar comigo. Olha que eu não saio com o Potter pra beber já faz mais de ano e porque tava me deprimindo isso. E aqui também porque tu não bebe mais há mais de ano, né, pô? Você é uma lenda urbana. Que nos leva a crer que vocês se encontraram pela bebida. Muito pela bebida. É que assim... Uma frase tá nos banheiros, nos bares, né? Nunca fiz amigo bebendo leite. só pra deixar claro ali no que diz o Davi Coimbra sobre proibir o uso de celular. Davi, eu vou ao livrinho, ao guia de ética da empresa. Toda empresa que se preza tem um guia de ética. Eu que escrevi. Eu vou ao guia de ética da empresa e se lá estiver dito... Funcionários não podem estar em estúdio com seus smartphones ligados, eu vou proibir. É que o guia de ética da empresa era antes dessa festa. Não, mas tá vindo novo. Esse advento. Exatamente. O guia de ética da empresa, por exemplo, nos diz, nos pede... Máquinas de escrever. Para que nós, enquanto... Fala em máquinas de escrever. Para que... Hã? O guia fala em máquinas de escrever. Mas ele vem aí a edição revista e atualizada do novo guia de ética. O guia de ética da empresa diz que nós não podemos prestar serviço para outras empresas enquanto postos aqui no microfone da Atlântida. Por isso, por exemplo, que Mr. P não pode participar de um programa em outra rádio, numa rádio da internet, chamado Terça Ministério. Terça do Ministério, é isso? Certo. Porque a empresa não permite. está no meu papel dizer pro Pipi, olha aqui, ó, a empresa mandou dizer que tu não pode fazer isso. Da mesma forma, eu vou fazer com o Piangas, com o Potter e com os demais, se lá estiver no código de ética, que eles não poderão participar do programa com o smartphone. Digo, mas tu diz com classe, porque tu é um dos melhores chefes do Brasil. Ganhou a revista Exame. Revista Exame, abre teu olho. Mas eu costumo dizer que quem tem chefe é índio, né? Eu sou só um líder. O Davi é um exagerado, Deus, porque quando a gente tá com o Davi bebendo, a gente presta atenção nele, a gente ouve as histórias dele. E estamos aqui, imbuídos do espírito para fazer o troço funcionar como prega o guia da ética. Rodovias federais em Santa Catarina completam uma semana sem mortes, um recorde nos últimos 5 anos. Isso aqui é de se registrar e aplaudir, né, cara? Uma semana, 7 dias, nós saímos daqui na sexta-feira dizendo, isso vai mudar no fim de semana. Não mudou. Que bom. Não mudou, que bom, velho, que bom. O óbito mais recente aconteceu na noite do dia 14 em Barra Velha, no litoral norte do estado. A estatística contabiliza ocorrências que não provocaram óbitos no local da batida. O número considerado positivo pela Polícia Rodoviária traz a comparação a partir de 2007, porque só a partir de 2007 os números passaram a ser informatizados, possibilitando um levantamento preciso. No meio destes 7 dias, também está o fim de semana. Foi a segunda vez em 2011 sem mortes em BRs, no sábado e no domingo. O último registro deste tipo ocorreu em abril. Abril, Páscoa, é isso? No Rio Grande do Sul, só no final de semana, 16 pessoas morreram. Aí contando rodovia estadual e federal, né? De repente morreu gente em rodovia estadual em Santa Catarina. Né? Uhum. Agora 16 pessoas é número de feriadão, né, cara? E todo final de semana tá morrendo 16, 15 pessoas. É isso aí, a gente fala sempre aqui segunda-feira, né? A gente perde ouvintes, né? Sim, que a gente perde ouvintes. Que triste. Aliás, me lembrei agora de um acidente que ocorreu agora ontem, aqui em Eldorado do Sul, que morreu a família toda, um troço. É muito triste. Começa hoje a 14ª Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo. Neste ano, o tema destaca o impacto das novas plataformas digitais na forma como se aprende e se cria a literatura. Em clima de celebração de 30 anos, a 14ª Jornada e a 6ª Jornadinha Nacional de Literatura voltada para as crianças acontecem até sexta, dia 26, no Circo da Cultura. Escritores consagrados, artistas e acadêmicos participam da programação, que inclui debates, palestras, seminários, conferências, cursos, espetáculos musicais, teatrais e de dança, oficinas, filmes e exposições. Estarás, Davi, em Passo Fundo para a jornada? Não, estive há 2 anos. Já foi patrono, é, inclusive. Lance, não foi? Não, é patrono da feira do livro de Passo Fundo. Ah, certo. Mas estive na jornada também. E até eu discuti sobre um tema parecido com esse, que até tem a ver com o que a gente tá falando, smartphones e tal, né? E tecnologia e tal. E eu lembrando que tu vê que o Dostoiévski escrevia com pena. Quem, Davi? Quem? Pena. Dostoiévski. Dostoiévski, o dono da RBS, né? Esse, é. Dostoiévski. Não, cara. Não. Cara. Escrevia a bico de pena, com pena, a luz de velas. Ah, é. Escreveu aquela obra, né, gigantesca. Tá hoje, pô, uma barbada pra escrever. Quer dizer, barbada, eu digo... Escrever mesmo. Fisicamente falando. Uh-huh. Né? Tu vai lá, corta, pega um pedaço do texto, bota pra cá, bota pra lá. Né? Se transforma em uma coisa muito mais... digamos, é simples fazer. No entanto, você não acha um Dostoiévski, né, cara? Ah, é verdade. É. Será que não é mais... Balzac, né? São todos os caras que escreviam a mão. Acha-se Davi Coimbra, Paulo Santana. É que era muita vela que os caras usavam pra escrever, né? Era muita vela, né, Paulo? Mais inspiração, né, Magnata? É verdade, Paulo. Escrever à luz de velas é sempre melhor, né? É verdade. O preço do cigarro deve subir 20%. Até dezembro. A Receita Federal anunciou ainda que a tributação dos cigarros vai continuar crescendo no futuro, com alíquotas maiores do IPI no início de cada ano. Maiores do que o IPI no início de cada ano. No início de 2015, o preço médio dos cigarros, caso o reajuste do imposto seja repassado pelo fabricante ou pelos fabricantes, estará 55% maior do que está hoje. Os preços dos cigarros são livres no mercado brasileiro. Deste modo, vai caber a cada empresa determinar se o aumento da tributação será repassado aos consumidores. Que beleza. Se você é um chefe e agora está na dúvida de contratar 2 pessoas, contrate a que não fuma, porque a que não fuma vai trabalhar mais. Porque o fumante tem que parar tudo uma hora pra ir fumar. Cara, eu não. Tu e sabe é que... inacreditável. Eu não. Sabe que agora mesmo, agora à tarde, eu tava vendo, eu tava lá cuidando de mamãe em casa, agora mamãe está em casa, graças a Deus. Né? E aí tava dando o filme do Will Smith, aquele A Procura da Felicidade, o Will Smith e o seu filhinho. E aí tem uma hora no filme em que ele tá, né, fazendo um estágio, um teste pra uma empresa, e aí ele começa a calcular o tempo, ele não se levantava pra tomar água, porque ele ganhava não sei quantos minutos ao telefone tentando fazer negócio. Isso. Ele não se levantava pra muitas coisas, né? Tipo, fumar, tinha os caras que fumavam, tinha os caras... fazendo uma... Ele não tomava água pra não ir no banheiro. Mais ou menos isso. E o Scoop Potter falou, tem a ver. Infelizmente, não, pra acontece. Você que fuma, tem a ver. Nas empresas que eu trabalho, toda hora tem uma hora que os fumantes saem, né? Pra conversar, e aí... E um detalhe, os fumantes não saem... Uma pessoa não sai sozinha, pega seu cigarro e vai lá no fumódromo. Ela vai levando... Rodinha, né? Ela vai levando os parceiros junto. Sempre e aí, vamos fumar um agora, vamos fumar mas um às vezes agora, o cara vai lá, conversa, volta mais relaxado. Então tem uma boa ideia enquanto tá conversando. É verdade. Eu tinha um amigo que parou de fumar e aí ele ia dormir e o gato do vizinho ficava miando. Não, já morei perto desse cara aí. O Reinaldo Giannettini começou hoje as sessões de quimioterapia. Ele está internado em São Paulo para tratar de um câncer no sistema linfático. O Hospital Sírio-Libanês, onde o ator fará o tratamento, não informou quantas sessões serão necessárias. Ele chegou ao hospital na primeira semana de agosto para saber que tipo de câncer o atingiu. Força, Reinaldo! Força, Reinaldo! Força, Reinaldo! Tudo bem. Força, Reinaldo! Maravilhoso! Ontem à noite, a equipe médica, ontem à tarde, a equipe médica que tá cuidando, tá assistindo ao Reinaldo Giannettini, cometeu uma babada lá no hospital, não sei se vocês ficaram sabendo. Não. Parece que ele tinha que fazer um tratamento. Endoscopia baixa. Ia ter que botar não sei o que via veia, assim e tal. E aí parece que fizeram uma maneteada, erraram a veia. Foi um troço meio ruim, assim. Exatamente. Enfim. Mas ele vai superar. O Almir tava coordenando essa equipe. Né? Ele vai superar, ele é lindo, ele é brasileiro, ele é maravilhoso. É legal brincar com o isso. Brasil... Nenhum de nós aqui está livre. Nenhum de nós está livre. É verdade. Nenhum de nós está livre. Maravilhoso, Fera. Maravilhoso. Mas quando o cara não tá livre de uma brincadeira, é que o cara tem que brincar. Né? Porque aí, né, tá brincando mesmo. Mas é que, putz, o cara fica pensando, pô, é um peso, né? Pela probabilidade, um de nós aqui terá câncer. Ou dois, ou três. Ou todos. Né? Ou todos, né? Que é uma doença lamentável, né? É uma doença que tira a dignidade do cara, tira tudo, vai acabando. Assusta muito, né, cara? Assusta muito. É, horrível. Mexe muito com a autoestima, né? Qualquer doença mexe muito com a autoestima, mas em especial o câncer. É verdade. Se a gente tiver aqui, a gente vai ter e vai enfrentar o câncer ao vivo aqui, até o último dia. E fazendo piada, viu? Da gente mesmo. Eu prometo, se eu tiver câncer, eu faço piada de mim. Eu prometo também. Tá prometido. Tá bem, cara. 6:13, vamos dar uma girada aí, Mr. P. O que temos aí, P? Frases. Vamos ver se vocês são bons em decifrar frases. Coloque o sonolento para bovino repousar. Conversa para boi dormir. Conversa para boi dormir, exatamente. Oh, romper a face. Quebrar a cara. É. Acreditar o primata. Acreditar o mico. Pagar o mico. Inflar o volume da bolsa escrotal. Encher o saco. Derrubar com extremidade do membro inferior o suporte sustentáculo de uma das unidades de proteção solar do acampamento. Chutar o pau da barraca. Deglutir o batráquio. É, engolir o sapo. Derrubar com intenções mortais. Calma aí, derrubar com intenções mortais. Matar pau, não. É, praticamente isso, cair matando. Cair matando, tá. Aplicar a contravenção do João, deficiente físico de um dos membros superiores. Ah, então o João sem braço. Sequer considerando a utilização de um longo pedaço de madeira. Nem a pau. Sequer considerando a possibilidade da fêmea bovina espirrar fortes contrações laringobucais. Nem que a vaca tussa. Sequer considerando a utilização de uma relação sexual. Nem ferrando. Derramar água pelo chão através do tombamento violento e premeditado de seu recipiente com a extremidade chutar do membro. Chutar o balde. Retirar o filhote de equino de perturbação pluviométrica. Tirar o cavalinho da chuva. O filhote de equino é o cavalinho. Rabucéfalo de oferendas não perquiris formação ortodôntica. Ah? Não perqueres formação ortodôntica. É. Cavalo lado não se olha os dentes. Advertência para fins de semana ou feriados. Opa, essa aqui, essa é boa, pra fechar, tá? O orifício circular corrugado, localizado na parte inferolombar da região glútea de um indivíduo em alto grau etílico. Deixa de estar em consonância com os ditames referentes ao direito individual de propriedade. Este mesmo dono. orifício não tem dono. De bêbado não tem dono. Isso aí. Grande abraço a todos. Ismael Toné de Caxias do Sul. Muito bom, Toné. E aí, Potterzinho? Galera do Pretinho, sou o Leandro Zonta de Xanxerê, Santa Catarina. Um abraço a todos. Leia em qualquer horário essa piada. Piada do Potter! Grupo Capi apresenta Suco Só Capi, também no sabor Só Capi e Canela. Oba! Acaba de ser, que é isso? Acaba de ser inaugurada em New York City, The Husband Store. Ah, como é que é isso, meu? Uma nova incrível loja onde as damas vão poder escolher um marido. Na entrada, os clientes recebem instruções de como a loja funciona. Você pode visitar a loja apenas uma vez. São 6 andares e os atributos dos maridos à venda melhoram à medida que você sobe os andares. Mas há uma restrição. Pode comprar o marido de sua escolha em um andar ou subir mais um. Mas não pode descer, a não ser para sair da loja diretamente para a rua. Entenderam? Assim, uma dama foi até a loja para escolher o marido. No primeiro andar, um cartaz à porta. Aqui todos os homens têm bons empregos. Já. No segundo andar, cartaz dizia, aqui os homens têm bons empregos e adoram crianças. Que amor. E ela subindo, não pode descer. Não pode descer. E aí já era aquela possibilidade do andar, já era. Primeiro já foi. Não pode. Ela passou para a segunda fase, não pode voltar para a primeira. Terceiro andar, aqui os homens têm ótimos empregos, adoram crianças e são todos bonitões. Parou por aí. Claro. E ela, pra que mais? Ela, pega essa. Ai. E aí ela foi tentada, mas aí subiu mais um andarzinho. Quarto andar. Aqui os homens têm ótimos empregos, adoram crianças, são bonitos e adoram ajudar nos trabalhos domésticos. Fechou. Eu porã. Ai, meu Deus, ela disse, não, mas eu vou tentar mais um. Quinto andar, aqui os homens têm ótimos empregos, adoram crianças, são bonitões, adoram ajudar nos trabalhos domésticos e ainda são extremamente românticos. Não sobe. Aí todo o povo gritava, não sobe, não sobe, não sobe. E ela subiu, que é mulher, quer mais. Interna insatisfeita. Quer mais. Nunca e tá aí, bom. E aí, andar número 6. Você é a visitante número 31.456 neste andar. Não existem homens à venda aqui. Este andar existe apenas para provar que as mulheres são impossíveis de comentar. De se contentar. Obrigado por visitar a loja dos maridos. É uma piada que usa de humor para realmente denunciar uma realidade. Falando em subir, atenção, fabricante de móveis para a cozinha. Elevadores. Tem que subir a altura dos móveis da cozinha. Porque agora o homem tá dentro da cozinha tanto quanto a mulher ou mais. Bem pensado. E chega de ficar curvado como eu fico pra fazer as lidas da cozinha. Qual é o teu prato, a tua especialidade, Mr. P? É lava-louça. Qual é teu prato? Qual é a especialidade no prato? Lavar prato. Adoro linguiça. Que o Pi é mais alto do que o comum também. Mas a média masculina é mais alta que a média feminina. E acredito que as pias e coisas, fogões, foram feitos muito baseados na altura da mulher. Vivemos um tempo em que a mulher está cada vez mais afastada, mais distante e da mais cozinha. Alta também. Assim como nos automóveis, cada vez mais tem que se adequar à mulher. Isso. O banco, pedais. Isso é o fim dos tempos. Mais espelhos para as mulheres. Muito mais. Isso é o fim dos tempos. Um pisca, que dá pisca automático, porque elas Pensou, deu. É, exatamente. Pensou, mulher deu, não dá pisca, coisa impressionante. Pensam. Olha, quando nessa vida, meu finado avô Armando, seu Armando. Quando ele pensou que uma mulher ia viver longe do lar. Nunca, seu Armando imaginou. Isso é o final dos tempos. Isso é o fim dos tempos. Quando seu Armando imaginou que uma mulher fosse acordar pela manhã e sair de casa. Antes mesmo de prover o café. Fazer os ovos mexidos, ovos mexidos. Mulher tem que fazer ovos mexidos de manhã. Scrambles. Eu exijo scrambles do café da manhã. A xícara com o restinho do café ou do chocolate na pia do lado, assim, com aquela beiradinha, entendeu? Não pode. Ao invés da gente deixar água ali. Que a mulher, o seu Armando imaginou que a mulher ia sair de casa com a louça suja na pia. Nunca. Sabe quem é a culpa disso aí, né? Maria da Penha. Maria da Penha. Não é dela. Não tem nada a ver com ela. Vamos ver aí, Marcos. Tenente pro soldado. Soldado! Ontem você faltou a aula de camuflagem! E o soldado, tem certeza? Boa! Resposta. Obrigado, Porã. Obrigado. A resposta dele podia ser, né? Tem certeza. Como é que é? Tem certeza. Não encaixa. Não encaixou. Tem certeza. Tem certeza. Aliás, eu quero registrar no ar aqui que eu dei mais uma peça de roupa minha pro Geiso. É assim. Né? Que tem a campanha do agasalho do Geiso aqui no programa, né? Isso. Então, se você tem uma calça número 40, tá usando 42 agora, né? 42. Tem 46, tem duas lá. Passa, 48 passa também tem. Passa pro Geiso, querido. Dá 48 não vai servir o Geiso. Ganhou da casa da a campanha é agasalho, Geiso? É, faça como o Geiso, o agasalho. Aliás, o Geiso, siga a @ Damiler no Twitter. Música, filmes, cultura e muita moda. Tudo que é tendência no mundo fashion ao alcance de um clique. É Damiler no Twitter. @ Damiler. Damiler é D-A-M, como Damião. Damiler, Y-L-L-E-R. Damiler. No Twitter. Aliás, no Twitter. Hoje na TV entra um carro bem embalhado, assim, igual o meu. Hã? Bem embalhado, né? Todo detonado. É, com os vidros bem escuros. Aí abre a porta. Quem? Melhor centroavante do Brasil. Que é isso? É do Damião. Melhor só dando pra ele. Ele é dos meus, então? É do seu. Por enquanto, né? Isso mostra a humildade do Damião. É verdade. De minha e a dele. É verdade. Não, a tua não. A tua é a impossibilidade mesmo. Cara, vocês não deram atenção pro Brito aqui, cara. O que houve, cara? O Brito querendo falar aqui do Damião, vocês não deram atenção. Fala, Paulinho Brito. O que foi, Paulinho Brito? Olha, bom centroavante, simpático centroavante, nos atendeu, né? Arrebece Globo! É só isso que você quer dizer do Damião. Fantástico. Tu olhou o carro, bom centroavante, cara. Bom, é o cara que mais fez gol no Brasil esse ano, só isso. 32 gols em 40 jogos, olha o Damião. Um bom centroavante, Damião. É um excelente, olha que bicicleta. Parece que tá melhor a bicicleta rodas, do que o carro do Damião. Boa, Moré. A bicicleta mais bem equipada do Damião, é? É, o Damião, ele tem bicicleta, tem lambreta. É, tem. Carro não tem. É verdade. E aí, Davi, quem que tem aí, Davi? Por favor, não fale meu nome, pois o assunto é sério. Ai, ai, ai. Me chamo, aí ela bota o nome. Não dá pra entender. É pegadinha essas isso mulheres. Aí, cara. Ah, agora fala o nome, pô. Fala o nome, Davi. Não fala o nome. Ah, coitada. É que ela trabalha numa empresa que faz motores de caminhão na cidade de Canoas. Então, todo mundo deve conhecer. Barbada. Sabe aquela uma? Sim. Só pode ser uma, tem uma. Ela tem 42 anos e ocupa um cargo confortável na corporação. Quer dizer, ela ganha bem. Já tem várias dicas numa boa cadeira. Tenho ao meu dispor, muitos funcionários da área de montagem de motores. E ela testa. Esse é o problema. Há mais ou menos um ano, me envolvi com um dos rapazes em turno da noite. Erro fatal. Alô, jurídico, esse e-mail está sendo lido às 18h23. Eu sempre pergunto que hora foi lido, né? Sim. 18h23. Não, e por quem foi lido? Pelo Davi Coimbra. Mas eu não disse o nome da menina. Aí ela mandou o e-mail, né? Foi apenas uma vez. Mas... em vez de querer mais o quê? Há mais ou menos um ano. Não, apenas uma vez, mas acho que me fez querer mais e mais. Ah, tá. Geralmente é assim que acontece. Montador. Salve de palmas ao montador que pegou a chefe. Adoro uma bem montada. Porque é a especialidade dele. É claro, então ela montou. Davi, continua mais tudo, e mais. Que seja sempre montador, inventava algo para fazer na empresa após as 10 da noite, só para poder vê-lo. Meu Deus. Encontrávamos-nos ali na minha sala mesmo. E fazia para ele. O problema podia ficar por aí, mas não. Depois disso, me envolvi com mais um rapaz da montagem. Olha só, motor de caminhão é grande, e outros dois de outro setor da empresa. Liberou geral. Sou casada há 15 anos. Que joinha, hein, e passo Batista. Tipo dona de casa perfeitinha. Odeio machismos, mas posso afirmar que existem sim mulheres que não prestam. Assim como os homens, assim como eu. Não quero compreensão, quero apenas um conselho. Sou doente. Claro que sou uma depravada. Sim. Não estou pensando na minha família. Não. Não quero caso com ninguém, mas a minha situação está ficando embaraçosa. Davi, só um pouquinho, Davi. Porã vai responder. Né? Fotos pra porra. Não. O negócio dela é com montadores. Eu vou analisar esse caso. Já foi montador. O Porã foi montador antes de ser casado. Fui montador. Montei muito. Vejam o que faz o depoimento de uma mulher com um bando de homens e machos reunidos. Eu só quero analisar. Mais doentes do que ela, né? Completa, ficaram louco. Eu só me permito. Hoje eu descobri, Porã. Eu deixo. Passa pra mim, não me deixa falar. E o Pada também foi montador. Mas só Esporã, vai. Ela passa pra mim e não quer deixar eu analisar o caso. Vai, Porã, analisa em silêncio. Primeiro, pra a gente analisar esse caso, realmente vamos precisar da foto. Daí eu gostaria que o Potter passasse o e-mail. Porã@atlantica.com.br. E como é um caso muito perigoso, também pra potter@atlantica.com.br. Assim a gente pode analisar mais amplamente o caso. É um programa de organização teatral, né? Bom, de trabalhos da de entretenimentos e trabalhos. De relacionamento. Equipe reunida. Programa de taradice de relações. Bom, vamos às perguntas. Sou doente? Temos que analisar, mas eu acho que doente Doente não, sem vergonha, né? Ela gosta da coisa. Assim, o ginecologista responde se tu tá doente. Vai no ginecologista que você vai precisar visitar um especialista nesse caso aqui. Galera, muita calma nessa hora. Sou uma depravada, aí eu diria que provavelmente. Mas não tem nada de errado. Porque ela ficou muito tempo sem fazer uma coisa, que ela talvez não faça mais com seu marido lá muita frequência, e ela começou a segurar isso dentro dela, e aí quando ela liberou geral. Montadores. Não, mas o lance que ela tem é a fantasia de fazer, digamos assim, entre aspas, coisa errada na empresa, no turno da noite. Será? É esse o lance dela, é a fantasia dela. Aí vem a pergunta crucial. Não estou pensando na minha família. Realmente, tu não estás pensando na tua família. Nesse momento não, né? É. Mas ela pode ser uma boa mãe. Davi, então se ela for uma boa mãe. Pode fazer isso aí com uma família linda. Se ela for uma boa mãe, uma boa mulher, se ela tiver tudo em dia na casa dela, na família, não tem problema isso aí. O cara não descobre. Eu acho que se não tiver faltando. Eu acho assim, ó. Que se não tiver. Não, cara, não pode. Não pode. Não podemos apoiar este tipo de prática. Que manifestação polêmica. Não podemos apoiar este tipo de. Aqui, ó. Isso é crime. Só um pouquinho. Não é crime. Não é crime. Eu acho o seguinte. Já deixou de ser crime há muito tempo. Mas é um crime moral. Não, é um crime da moral. Davi já foi atrás da Constituição. Não é crime. Não é crime. Não. Tem uma infração, Só um foguete solitário. Tem uma questão muito grave envolvida aí. No caso, seria, ela não estaria pensando na família se tiver faltando alguma coisa pro maridão em casa. No caso, assim, tu vai fazer, o marido tem que ter o mesmo em casa. Aí entendeu? Tá aí. Bom, então, então deixa eu ver se eu tô entendendo. Não envolve nome de pessoa conhecida aqui. Nós aqui, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. O que que tá acontecendo aqui? Nós aqui num programa de relativa audiência, vamos deixar por baixo 2 milhões de pessoas nos ouvindo neste momento. Eu sou contra, hein? Estamos aqui propagandeando, fazendo apologia à traição. Não, é isso? Não, não, não. Deixa eu falar aqui. Felicidade individual. Não, eu vou falar aqui. Eu sou contra a traição feminina. Vamos à votação, vamos à votação. Quero deixar bem claro, como teve um ouvinte na sexta-feira, né? Isso, aquele semana passada. Isso aí. É uma falta de caráter, isso mesmo. Não sei o quê. Eu digo o seguinte, é simples, cara, é simples. Assim, o ato em si tá prejudicando alguém, vamos pensar apenas no ato em si. O ato em si... Não prejudica ninguém. O ato em si prejudica... Não. O ato em si prejudica alguém. O ato isolado prejudica alguém? Não. Não prejudica. Posso dizer assim, essa mulher não existe. Vamos supor, é uma questão moral, cara. Moral, cada um tem a sua. Aí que tá. Moral, exatamente, a moral, cada um tem a sua. A moral, ela é volátil, entendeu? Porque há tempos atrás era feio. Moral, ela é volúpia. Tá, mas eu quero casar com uma mulher que tem uma moral parecida com a minha. Sim, mas a tua moral pode ser uma moral flexível. Não, não, cara, então te deu mal, hein, meu? Te deu mal pra casamento não rolou. Te deu mal, só isso que eu tenho pra te dizer. Pensei que ela fosse que gente quero. Boa. As mulheres estão cada vez piores. Eu descobri um caso de traição, mais um caso de traição feminino. Cara, não me expõe. Não me expõe. Eu já te pedi. Olha a maldade da mulher. Descobriu onde? Na empresa? Não, não, longe daqui. Ali no a mulher, ali? A mulher descobriu que o cara tava trocando mensagem de texto com uma outra namorada. Mensagem por telefone, guria. Outra guria. Aí ela guardou pra ela e falou assim, na hora que tiver a primeira, ele vai levar. Tá. Aí ela fazia estágio em educação física numa universidade. Calma. Tinha um não cara, dá detalhes. Tinha um cara, mas os detalhes são bons. Sorte. E aí... ela começou a ficar com o professor do estágio dela. Sempre, sim. Né? E na universidade. Ela namorando. Ela namorando. E aí sabe o que acontecia? O cara dava carona pra ela. O professor. E ficava na quadra ao lado de amasso com a mulher. Uhum. Tá? E aí ela subia e beijava o marido dela. Ah, é assim. É sempre assim. Embaixo. Porque as mulheres são vingativas. Embaixo. Não me expõe, não me expõe. Olha aqui, olha aqui, ó. No caso... Todos os dias. Todos os dias. Que coisa. Aqui, ó, Potter. No caso desse e-mail aqui, ó. No caso desse e-mail que foi enviado, essa mulher não existe, cara. Essa mulher não existe. Ela trocou pior essa empresa. Ela não existe. Existe, isso aí foi inventado o nome dela ali, cara. Não, e alguém inventou. Parei um pouquinho. Isso é invenção, cara. Isso é invenção. Dentro de uma cidade como Canoas, não tem mais que 5 grandes fábricas. Especificamente Canoas tá cheio de montadores, não tem mais de uma. Olha, Canoas tem muita montadora. Ela seria muito pateta se expor dizendo que ela comanda vários homens, que ela tem um cargo de liderança, que ela é casada. Isso aqui eu acho que foi o Davi Coimbra que enviou esse programa. Ou então tem um cara querendo gravar uma mulher dessa. Não, pode ser uma mulher que trabalha em outro ramo, ela mentiu onde é e queria ouvir a opinião masculina. Sabe, pode ser uma mulher que tá com vontade de fazer isso. Que os empregados dando em cima dela, ela não sabe fazer. Ou pode ser real mesmo. Assim, ó, vamos. Se é real, acabou o casamento e acabou a vida dela agora. Pra encerrar o assunto, Tapi, é assim, ó. Ela quer saber o que a gente acha, o que os homens acham disso? Nós apoiamos. Ela quer saber, os homens adoram. Não, peraí. Os homens que ela tá ficando. Mentira. Os homens com os quais ela tá ficando adoram esse comportamento dela. O marido dela reprova. Só não queria dizer que ninguém aqui queria uma mulher assim. Eu quero aproveitar a audiência desse programa aqui, Pretinho Básico, né? Isso. 2 milhões de ouvintes Porã, do sul, né? Do Brasil, Porã sou eu. Pra você aí que tá pegando mulher casada. Boa, Porã. Você aí que tá nos ouvindo, é você mesmo. É demais. Que tá pegando mulher casada. Você é um covarde. Porã, não fala os nossos números do teatro, cara. Aqui no ar. Você é um covarde. Tá bom, Porã. Muito bem, Porã. Muito bom, Porã. Tá bom. 28 minutos pra 7. Aí, tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. Pô, fica a dica, né, cara? Ah, porra, né, velho? Pras mulheres e pros caras, né, cara? Pô, tanta mulher solteira, tanto cara solteiro. Vai pegar homem casado, mulher casada? Não. Por isso que eu vou te dizer. Mas ela quer aquela casada. Mas é a profissão dos caras. Os caras são montadores, velho. Ah, isso também tem isso. Eu vou dizer mais. Quem é que inventou essa tal monogamia aí? Foi Jesus. Pô, Porã, tu veio bem até agora, Porã. É clá, tá tocando o telefone ali. Vamos mais aqui com duas ofertas da nossa audiência. Os classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho, aqui estão. Fala galera, quero vender meu carro. É um Clio RT 1.6 hatch ano 2000 completo. Ô, Piandes, é o teu? Ele tá vendendo. Será? Só um pouquinho. Será que alguém vai tomar iniciativa? Faltou uma coisa no e-mail da mulher. Ah, vamos finalzinho. O nome então. Faltou. O nome? Não, mas no fim, sabe o que ela escreve? Ela manda um ai dedé pro meu marido. Ai, acho que é melhor mandar um corpo. Cara, essa mulher é uma cachorra. Só um pouquinho. É uma cachorra. Elas conquistaram a gente acorda. Essas histórias aí que a gente ouve, que o Potter muitas vezes conta, nos constrange a todos, viu? A todos. Nos constrange a todos. Obrigado, Marcos. A todos os seres humanos. É porque eu sei que a audiência ouve isso e pensa, meu Deus, pode estar acontecendo comigo. Pode. A gente ouve isso. E pode. Pensa que pode estar acontecendo com a gente. Pode. Ninguém ainda mais quando ele fica olhando pra gente. E a mais da uma acontecendo com a gente. Mais da umas duas às 6 às 7, né? Até mesmo aquela mulher que diz, eu jamais vou trair meu namorado, eu jamais vou trair meu marido, um dia ela própria é traída pela boca. Chega alguém que é pior, que, né? Que demove pela boca de menos. Pela sua própria boca, eu quis dizer. Pela sua própria boca. Ela fala. Chega um cara que entra certo na hora certa e já era. Entra certo. Já era. Mas se for pra ser traído, eu prefiro que seja pela boca, viu? Você sabe que esse negócio, bem claro. A traição que é a culpa e tal, que é algo, vamos dizer assim, religioso, né, católico, cristão e tal, foi uma grande invenção, cara. A traição? Sim, não, o sentimento culpa. Da culpa. Ah, o sentimento da culpa. O sentimento da culpa, porque torna... A consciência, né? A culpa. culpa. Dizer culpa torna coisa... é a tua consciência te julgando, culpa. Né? É, de certa forma. Na verdade, é a tua consciência que foi educada, né? Educada pra aquilo, pra né? Aquilo, então, né? Torna a coisa muito mais interessante, né, cara? Porque com culpa é muito melhor. Queria dar uma salva. Né? Mas só tá piorando tudo. Pelo amor de Deus, cara. A culpa é uma grande invenção da religião cristã. É, mas, Davi, sabe eu tenho um exercício cristã, a propor. Só tem um parênteses. A melhor coisa da culpa é a primeira cena. O cara que inventou a culpa foi o Santo Agostinho. Tá, o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, tá? Que lá no século V, tá, ele era um grande devasso, certo? E ele tava em Cartago. E foi daí que canonizado, santo, hein, né? Queridos. E ele tava em Cartago com duas mulheres na cama. Queridos, por favor, vamos ouvir, queridos. Ele tava em Cartago com duas mulheres na cama, se repotreando, se refocilando, espadanando no prazer, da luxúria e no pecado. E aí ele se sentiu culpado por causa daquilo, porque a mãe dele era muito... severa. Muito, muito religiosa. E aí ele olhou pra Deus. Bom, ele puxou o pai, então. Ele olhou pro céu e disse assim, Senhor... dai-me a castidade. E aí em seguida ele completou, mas não agora. Tá, mas aí eu te pergunto que se tu acha que a culpa foi uma baita invenção, como é que tu explica o assaltante, o bandido, o assassino? Não, a culpa nesse caso, né? Ah, tu separa culpas então. Não, mas sabe que esses caras têm culpa, a culpa, né? a culpa moral, né? Tem culpa eu? Ele vai lá e rouba, e depois ele fica pensando, pô, mas tu... É uma convenção. É isso que eu tô te dizendo. Tu tem que entender que eu tô roubando por alguma razão. Mas é isso que eu tô dizendo. Não, mas o roubo e o assassinato são males em si, entendeu? É, e esse é um, digamos assim, entre aspas, também um mal moral, quer dizer que pode ser mal. Que, por exemplo, se tu tem quatro mulheres, tu vai te sentir culpado? Sim, né? Não. Por exemplo, se tu é um monógamo convicto, se tu é que eu um sei muçulmano, que tu é. Tu não vai se tu é um muçulmano, tu não te sente. Por isso. Não. Então, por isso que é moral. Mas tu é que o tem direito, que dar, cara, tem que prover ou provir essas mulheres igualmente. Prover, né? Sim. Prover elas igualmente. Pode ter quatro. No direito, também. É por isso que no direito é separado. Se estende, é separado. Querido, culpa agora, tá? E dolo. Culpa o cara faz sem ter, né? A intenção. É, agora o dolo. Ah, perfeito. Bom, matou porque quis. Tá bem. Vamos classificados que eu já tinha começado aqui. O cara tá vendendo um Renault Clio RT, 1.6 hatch ano 2000 completo. Carrão, hein? Em excelente estado de conservação, de mecânica e lataria. Pneus novos e PVA pago, preço 14 mil. Contato é vendoclioazul@hotmail.com. Se fosse vermelho, valia uns 20 mil. vendoclioazul@hotmail.com. Mais uma aqui, tô vendendo minha nave. É um Fiat Uno 92-93. Documento 2011 OK, mecânica boa. Ai. Só precisa de alguns reparos na lataria. Chapeação e pintura completa. Tô fazendo chapeação agora, hein, Maynard? O valor de mercado, Pause, é de 6 a 6.500, ele tá pedindo 4 mil. Legal, hein? Só não mandou o e-mail para contato, estagiário. Mas nem precisa isso aí, né, Magnata? Quem é que vai querer comprar essa geniosa? Não tá aqui o e-mail. Nem precisa. É, ligue para aquele número secreto. Mas não tem nem o número secreto aqui. Tem aí, estagiáriozinho. Mas como é que vai ter o número ser secreto? Ô, estagiário. Vamos descolar para tu. Vamos descolar para tu. Tenta aí. Vendo Uno 92@hotmail.com. Ah, é fácil achar. Vai no outro aí que é fácil achar. Achou? Então achou. Manda aí. Fala aí. Não. Tá procurando. Enquanto tá isso, procurando, eu mando daqui, tá. Pode ser? Vai daí, Almir. Tamo aí com um novo produto que vai arrebentar a boca do balão, gente. Direto da nova área da Almir, que tem a Power Super Hero. Power Olha Super aí. Hero? É, pra transformar você num super herói. Que legal, Capitão meu. Tomar uma aguinha do Fukushima, lá tá. No Japão. Ah, direto, Hulk. Embalsamado e vira embalsamado. Ganha um monte de negócio, um monte de poderes. Tipo, por exemplo. São eles, invisibilidade no escuro. Boa! No escuro. Ninguém te vê no escuro. Outro, poder de voar estando dentro de um avião. Olha que demais. Só estando dentro de um avião tu consegue voar, gente. Muito bom. Imagina que maravilha. Comunicar-se. Sabe o super-herói que se comunica com animais? Sim, sim. Pois através da Almirket você vai conseguir se comunicar com frutas. Frutas? Consegue conversar com uma laranja. Já maçã é bom também. Consegue conversar com uma laranja. Tem muita coisa a dizer. Detecção de lixeiras. Você sente onde é que tem a próxima lixeira mais próxima. Cara, tu sabe que eu tô assim, então eu tomei essa água aí. Tomou. Em Porto Alegre eu caminho 50 metros, puf, dou de cara com uma lixeira. Mas isso não é porque tomasse. Isso é porque tu já és um super-herói. Ah, por isso. E nós estamos aqui, nós, meros seres humanos mortais, estamos só tentando emular aquilo que tu és. Emular. Aquilo que tu és. Essa figura fantástica, obrigado, poderosa, melhor que o Super-Homem. Obrigado. Porque tu não usa cueca por cima das calças. Obrigado, querido. Pô, ouviu o Almir agora com esse sotaque, lembrei do manezinho, o Darcy, que vai fazer show em Florianópolis, na Cachaçaria. Um abraço pro Darcy. Querido Darcy. E deve ser espetacular o stand-up dele. É. Muito. Boa com sorte, certeza. Darcy. Bacana. E pra terminar, o poder de ler a própria mente. Tu consegue ler a tua... O que tu tá pensando aqui? Tu lê a própria mente, chefe. Deve ser bom isso aí. Ah, depois eu continuo outros poderes. O Pi falou agora, me deu uma saudade do Darcy. Vamos ouvir o Darcy aqui, bravo. As vinhetinhas de verão da Atlântica com o Darcy, olha aí. Ô, meu querido, dá licença, tu não bota o guri pequeno nesse sol forte, hein, querido? Ah, te recolhe pra uma sombrinha e ouve a Rádio Atlântida. Só vai ter lucro. Só vai ter lucro. Ô, querido, espreme essa laranja, bate isso com uma mão, com banana. Deu, querido, só sintoniza, tá limpo, olha. Atlântida, um beijão. Muito bom. Valeu, mãe. Ô, querido, sai da frente do computador, querido. Aproveita que é verão, vai brincar, vai. Vai mergulhar, vai, nego. Um beijão. Ó, e já bota o headphone na cuca pra tu ouvir da Rádio Atlântida. Um beijão. Beijo, Darcy. Voltamos com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios no sul do Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado a você também que nos escuta em outros países, outros continentes, pelo atlântida.com.br. 13 minutos para 7, agora é bola nas costas. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Paulinho Santana já escreveu na Zero Hora de hoje que é inevitável praticamente o rebaixamento do Grêmio Futebol Porto Alegrense em 2011 para a Série B. É verdade? Sustenta, Santana? O Grêmio será rebaixado. Eu não acredito. Vou errar por 2 dias, porque será no dia 6 de dezembro. E a final é no dia 4. É um Grenal no Beira-Rio. Então, vou errar por 2 dias. Por querer. Por querer. Senão, eu já furo todo mundo, Davi. Tu e Davi. E vou furar de novo. O Grêmio será rebaixado. Concorda, Davi, com o Santaninha? Seu mau caráter. Não, né? Santana, não, tu és um mau caráter. Tu sente que o Davi é um mau caráter, porque ele já tá até imitando o jeito de tu falar. És um mau caráter. Não é verdade. Tu és um acaráter. Tu não tens caráter. A caráter com crase. Exato. Davi! Boa tarde! Ô, Paulinho Brito! Boa tarde, Paulinho Brito! Olha, seja bem-vindo aí! Ainda bem que chegou o Brito. Boa noite, quase! Toda noite, tá ficando toda tenso, noite. É verdade. Só olha, fala qual é que vai ser a atração, meu, hoje à noite. Qual é a atração do bola de hoje à noite? Olha, Fernando, volante do Grêmio, olha, bom volante em seleção brasileira sub-20, é verdade, destaque ali na conquista do Mundial, vem ao bola nas costas, é verdade. Para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, viria o Oscar também, mas o Inter trancou todos os jogadores para a final da Recopa Sul-Americana na quarta-feira. E olha a notícia que está aqui no clique, RBS Globo, é verdade, o Henrique, olha, artilheiro da seleção sub-20, olha, está na mira do Internacional. É verdade, mas bom jogador. Mas já tinha acertado com outro time, não é? É uma desvalorização do Damião, né? De alguma maneira, precisa tentar. Tem que atingir. Claro. Vamos tentar. Não, é com o Henrique, olha, ele está em litígio com o São Paulo, diz que não volta ao time. Isso é muito bem-vindo. Olha, o empresário é o mesmo do Oscar. Olha, o Internacional aí pode trazer um grande centroavante. É que o Damião é no máximo até o fim do ano, né? Acabou o Brasileirão, o Damião vai embora. Impressionante, né, assim, o que o Inter consegue fazer e revelar de jogador, né, meu? Leandro Damião, Juliano, o Oscar tá numa fase incrível. O Tyson, olha, bom jogador. E o Grêmio. Na sexta, nós fizemos Leandro uma entrevista. Leandro que não vingou, né? Leandro não tá engatinhando. Não, o Grêmio até tem, só que a diferença é o seguinte, que na sexta a gente fez uma entrevista com o Fernando Carvalho, na Zero Hora, e ele tava contando que o Inter tem um esquema para revelar atacantes. O Ortiz, né? O Ortiz é o professor dos atacantes. Então, o que acontece isso aí? Damião, Nilmar, Juliano. Pato. O Juliano até foi comprado, Sobis. Né? Mas é Sobis. É, e outros tantos aí, né? Christian até. Se bem que o Christian é bem... O Ortiz que jogava anterior. Futsal. Jogava futsal. Um dos maiores jogadores da história do futsal. E o Grêmio, que revela? O Grêmio revela meio campista, volante, zagueiro. Se for dele, Mário Fernandes, Anderson, Lucas. Carlos Eduardo, Lucas, é tudo jogador pra trás. E o Mário Fernandes, olha, devido a essa pressão aí que o Grêmio não vence, olha o. Não, mas peraí, o Grêmio. Rote, só, desculpa te interromper, o Grêmio olha, teve. O Grêmio aí, teve o Carlos Eduardo, que foi uma revelação. Mas não é centroavante. Mas não é centroavante, mas é atacante. Tá bem, e o Grêmio teve um Leandro que tá aí, que não realmente não é tudo aquilo que se falou. Calma. E teve o Douglas Costa também, que foi jogar na Rússia, que chamavam ele de Magic Douglas aqui em Porto Alegre. Foi a nossa melhor entrevista. Mas não, né? Não falou nada. Também, mais futebol logo mais às 8 da noite no Bola nas Costas aqui na Atlântida. Qual é que é? Que é, que é? Os melhores tweets de arroba real P. Brito. Ah, manda aí. É verdade. Acabei de ver um chimarrão sem chimarrão. É verdade. Como é que é? Sem São erva, tweetadas sem minhas. É verdade. Que eu coloquei no meu Twitter, arroba real P. Brito. Acabei de ver um chimarrão De ver um chimarrão sem chimarrão. Uhum. É verdade, eu vi isso, né? E tuitei. Tá tomando? É chimarrão mesmo que tá tomando? É verdade. O Oscar parece que já ganhou massa. O Oscar parece que já ganhou massa muscular. Rimei. É verdade. Muscular, Oscar. Oscar. Uhum. Jogador que está por cima hoje. Mas esse é do teu Twitter oficial mesmo. É verdade. É meu. Paulo Brito Real, né? Real P. Brito. Real P. Brito. É, pode fala, é seguir. Verdade pra todas as coisas que o cara fala. É verdade. Eu vou seguir aqui, eu acho que eu não sabia do teu Twitter. Eu vou seguir aqui. Viado. Real P. Brito. É verdade. Olha só, viado, um animal interessante da floresta, é verdade. Porã gay? Porã gay, é verdade. Não, gay eu não sou, cara. Tá, Paulinho, obrigado, tá, Paulinho? Tem um negocinho lá pequeno que vocês falam aqui. Só mais uma. Só mais uma. Parou agora de interromper o Paulinho Brito? Obrigado. Vai, Paulinho. O Ronaldinho então chegou e passou por todos falando ao celular. Eu não sei o que é pior, celular ou fone de ouvido, hein? Eu quero ver daqui a 15 anos, vai ficar que nem eu. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem uma, o que é o bairrismo do gaúcho, né, cara? Porque se o Ronaldinho é vaiado por gremistas, a lógica nos ensina, nos mostra que no Beira-Rio, por exemplo, o Ronaldinho deve ser aplaudido pelos colorados, pelos torcedores. Sim, não, sim, foi vaiado. Foi vaiado pelos colorados por corporativismo. Os amigos colorados honrando os amigos gremistas. Sabe, né? Que eu fiquei apavorado com isso, porque eu tava certo que ele ia tomar uma salva de palmas. É verdade, aclamado, é pelo menos na entrada. Claro, no gol não, mas que ele seria ovacionado. Mas no gol os gremistas comemoraram. No gol, e ao mesmo tempo não deu um conflito. Na maioria dos gremistas deu um conflito naquele gol. Na jornada esportiva lá em Goiás, tá? O André Silva, repórter gaúcha, comentou como curiosidade, que na hora que o alto-falante lá de Serra Dourada disse que era gol do Flamengo, Ronaldinho Gaúcho, a torcida do Grêmio vibrou. Porque antes de ser inimigo do Ronaldinho, a torcida do Grêmio é inimigo do Inter. Exato. É, mas são questões de diferença, né? Mas eu achei curioso a torcida do Inter ter vaiado o Ronaldinho. Eu não vaiei, eu gosto do Ronaldinho. Mas pra ver, né? Até a hora errada o Ronaldinho faz gol. Quando ele tinha que fazer, ele não fez. Cara, assim, no Barcelona, naquela falta. Agora que não precisava e não tinha que fazer, sabe, porque nós não queríamos que ele fizesse, ele já fez. Ele fez 4 gols no Inter de falta. É, foi um gol na hora com 5 errada. Anos de atraso. Tá? Sim. E foi um golaço, né? O cara tira a barreira. Não, e a grande sacada é o cara que foi tira falta, a barreira. Né? Foi falta na barreira do é Inter. É falta, eu acho que é falta. Mas, mas eu não me lembro desse lance ter acontecido uma outra vez. De ser falta na barreira. É. Tu te lembra de alguma falta na barreira? Não, nunca não vi o juiz marcar falta na barreira. E aí o cara foi espertíssimo de jogar a barreira pro lado. É verdade. E o Ronaldinho tem que ter uma mira. É verdade. Williams, olha aí. Vamos dar, vamos ver quem tá aí. Vamos ver. Uma Potter. Piada, vai. Piada do Potter. Padaria da Claudete, compre 5 pães e ganhe um bolo. Isso é uma baguete. É, essa pedra vai pro Bahia, pro Carlos e pro Lucas, a rapaziada que organizou nossa festa lá no Majestic. Bahia, posso mandar um abraço aí pra dois grandes magnatas que eu conheci lá na ilha? Vai. O Muralha e o Deco. É, tá, meu, já falou, né? Uma. Mandar um abraço especial pro Carlos, né, velho, que tava lá com a fantasia do Figueira, comprou a fantasia de uma Figueira, fantasiado de árvore. Ah, para, que cômodo. Figueira roxo, é. Abraço, Carlos. Que confortável. A mulher diz apavorada ao amante: o meu marido tá chegando! E agora o que eu faço? Pule pela janela! Mas a gente tá no 13º andar! Não é hora para superstições! Isso, essa piada na semana passada foi bem. Rimos bem muito dela na semana passada, motivo pelo qual agora não achamos voltou. Tão. Assim melhor. Começa aqui, assim a começa gente, aqui. Só um pouquinho, a gente não faz programa pra nós. Não, eu sei, cara, milhões. Eu tenho certeza. Eu tenho uma aqui que vocês vão rir. Força, Arthur. A senhorita aceita um uísque? Isso é uma piada. Arthur. Isso é uma piada. Isso é uma piada velha. Piada velha do Porão! Apoio! não gostou, vem comer uma torrada. A senhorita aceita um uísque? Ai, não posso, me faz mal pras pernas. As suas pernas incham? Não, abrem. Ah, ai, meu barbaridade. Barbosinha. Aí a mulher compra o kit da tiazinha pra surpreender o maridão, que há tempos não se animava. E aí, querido, como eu fiquei? Com quem eu fiquei parecida? Olha, do pescoço pra cima com o Zorro, do pescoço pra baixo com o Sargento Garcia. E no primeiro leilão de Porto Alegre, todos os machos da cidade estavam aqui. Quando o leiloeiro gritou, quem dá mais? Foi uma confusão, o leilão não acabou até agora. 3:07, tá na hora de chamar o Cid Moreira. Cid Moreira, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu creio que a gente tenha perdido o horário, Cid Moreira, pro Salmo. Ah, não acredito. Dá só uma conferida aqui no horário. Confira. Temos tempo. Temos 1:40 ainda. Vocês, Cid Moreira, estão bem? Sim, todos muito bem, graças como a Deus. Foi o final de semana. Davi Coimbra, como vai? Tudo Davi? Bem, e a Jussaura, como está? Estão todas bem, minhas amigas, Jussaura, minhas colegas. É um dinossauro essa mulher, pô? Não se meta nas minhas amigas. Como é mesmo o seu nome? Meu nome é João. João. João, fique quieto. Faça o programa como você deve, ponto final. Posso fazer o salmo? Claro, hoje? Cidão, manda bala aí. Ah, eu gosto da segunda-feira. Eu vou fazer os salmos que foi enviado por Rodrigo, que diz aqui, galera do Pretinho, gostaria de colaborar com o salmo do Cid com uma pérola. Mande um abraço. O que significa isso aqui, baixinho? PSA Industrial de Papel. Ah, obrigado. Ele é de São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade? Perto de Porto Alegre. Obrigado. Diz assim os salmos. Vamos abrir a roda. Tchê! Enlarguecer. Tchê! Tá ficando apertadinha. Ai, por Moreno, favor, abre a rodinha. Pelo amor abre de Deus, a rodinha. Deus. Abre a rodinha. Mas isso dá valerão, hein? Ô, meu neguinho, eu tô ligada em você. Ai, Cid, acabou. Se você quiser me ver, sabe encontrar. O desejo de te ver é que me faz te amar. Essa dança apareceu, minha neguinha. Chegou, Cidão. Infelizmente chegou o momento de dar tchau. É hora de dar tchau. Não, eu quero continuar. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Eu lamento. Foi tirada de uma... Cala a boca, por favor. A voz do Brasil. Foi tirada de... Você está me atrapalhando. Voltamos amanhã às 13 horas. Como assim, voltou? Vai a merda, você. Eu vou continuar.